1256, passou o nível 160, chame Recife, frequência 12685, câmbio. Recife agora 2685, muito obrigado, amigo, bom trabalho. Boa. O 1966 voa sobre água, o Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000 sem restrições. 2000 sem restrições, voo 966. Para o Zax Oceaner 6142, 122 a bordo. Confirmando 122 a bordo, 330, alternando Fortaleza. 142, a ponta de espera 1895, ajuste 1015, bom voo. 1895, 1015, 1562, 6141. Salvador, voo no 097, informação, papá. Voo 097, Salvador, desça para 8000 na chegada a bordo e ajuste no 095. 8000 na chegada a bordo, no 095. Voo no 095. Então, X-Ray, solicito pátio 3, ok? Quem? São Vitor no X-Ray, voo autorizado, pinção na 0, ventana 70 graus, 89. Pino pouso na 0, tem as condições, grato. Está inquieto, Juliette, subindo agora para o 065. O 1966, como está ouvindo, Salvador? Confirmo, a mensagem para o voo 966. Está autorizado o ILS, como está ouvindo, Salvador? Ativo barra 5, autorizado ILS, voo 1966. Voo 1097, Salvador. Ah, escuta pra... Como está ouvindo? 5 barra, né? 7, Papa Romeo Mike Eco Juliette, Salvador. Ouvida. Suba para o 065. 06. Forma estimado para pouso, Mike Eco Juliette. 1850. 1850, ciente. Boa tarde, 6142, visual com tráfego nacional, pode esperar pronto. 6142, após o tráfego da linha, mantenha na 0. Após o tráfego, a linha mantém no 0, 6142. Vitor de X-Ray, apenas confirmando a emissão X-Ray. Afirmo. Quente. Informação papá, solicito autorização para Brasília, nível 340. Estou reduzindo só um minuto, cópia. parece sair dar bom, 6320. Para 04 é o controle Salvador, vista para 5 mil pés, ajuste no 095, autorizado a chegada Mari Pistão 10. Ajuste no 095, autorizado Mari Pistão 10. Alô, bom dia, Vitor Lima que em frente, via taxi Kilo, pátio 13, vinta sinalizador. Kilo, pátio 3, com o baseador na cena, obrigado. No 097, tráfego posição 12 horas, 17 milhas, rumo norte, aeronave de pequeno porte, mais precisamente o Mike Eco Juliette, mantendo o nível 0625. Informação de tráfego para o Gol no 097. Teste no 097. Gente, mantenha. Meia 142, decolou 44, controle 1208, Mongol. 1208, uma boa tarde, motor. 1.500 para o 350 Puka. Senhor 6142 é o controle Salvador, está em contato, radar prossiga como autorizado. Obrigado, 6142. Alô, Salvador. Boa tarde, Azul 4065, formação papal, autorização cabina 340. Autório Azul 4065, prepara a saída da aérea, aguarde minuto, cópia. Azul, cópia. Autorizado. Foro 097, tráfego superado, desça sem restrições para 2000. Essa é? 2000 pés, gol 1097. 2015, gol 1097. Solicitando. Positivo, autorizado. Gol 1966, no localizador em aproximação, 4 milhas para passagem sobre o marcador. Chegue o trem, chame torre. 11895, gol 966. Torre 1895, obrigado, 966. Torre Salvador, voo 966, boa tarde. Voo 966, boa tarde. Livre pouso, bicho na zero, ventando 50 graus, 79. Está travado, autorizado pouso na 10, gol 1966. Spike Eco Juliette. Chame Recife 12685 para informação e alerta. Câmbio. Fono 2545, câmbio. Olá. Fono 20.8, transporte 5417. Autorizado no 360, recorda 10, sai da rapó, transfer rota, imitação a própria de 10, segue conforme rota. O controle 1208, transporte 5417, é o 6321 no box 6. Confirmando 6321, uniforme Zulu 17, quero ver, chama para feedback acionamento. Assim, é o uniforme Zulu 17, e está no box 6, vai chamar para puxar acionamento o 6327 quando for. 340-65.4 340-340 para Campinas, decola da pista 1-0, saída da EL, lê da transição Motila. Intercepta a uniforme Zulu 1-0, segue até Tubave, uniforme Zulu 6, posta na fome rota. Controle 120-8, transponda 5402. Exato, Campinas, liga de voo 340, na saída da EL, lê da Motila. Intercepta Upper Zulu 1-0, após até por base, após conforme rota. Controle 120-8, 5408 transponder. Azul 4065, portão 3. Confirmado 5402, chame para o pivete acionamento. 5402, vou chamar. Para o pivete acionamento, chame para o 5409. Azul 54, autorizado, pivete acionamento, chame para o pivete. Autorizado, chame para o pivete acionamento, chame para o pivete acionamento. 2009, boa. 2009, boa, prossiga. Autorização, 180, aqui, ó. Qual o horário de... É só confirmar, é 2017. Ah, 2017 para ele é o senhor, só muito cópia. Obrigado. 966, sala 51 na direita, sala 1, 2019. 2019, igual... 966. 05, boa. 04, desça sem restrições para 2000, velocidade 220, está autorizada a aproximação ILS, número 2 para ponta. 2000, velocidade 220, prelado ILS, será 047, número 2. Alfa é a porta antes da Juliette. Alfa é a porta antes da Juliette, 9M. Quebec, estacionamento portão 11, voo 20197. Seja o Chimtex, voo 20, quando conta. Positivo, está autorizado o pushback, aguardando qualquer, voo 20197. Nova Serena 6395, boa tarde, na 5 para posto de estacionamento. Estando avistando o gol 1097. 1097, na final, cheque o trem, torre 1895. 895, boa. Alô, Salvador, azul 4065, puxa que acionamento. Certo, azul 4065. Agora. Próximo, Juliette, 966. Nada, extensão a zero, ventando 5, 0 graus, 7 nós. Certo, teve close. Boa tarde, gol 1967, autorização Galeão 360. 1967, para ver essa Taxi 6254 com 101 a bordo, Guarulhos 350. Com Tony Tati Silvio Ranger como número 1 no ponto espera 1895, ajuste meio 15, bom voo, obrigado aí pela força. Correntemente o Del, vamos aí, bom, ponto espera. É, quanto passinho, melhor coisa é dentro do despacho. Valeu, grande abraço pra todos aí. Boa, boa. 966, coisa avianca que sai do pátio, tá taxiando, siga a Juliette do Posto 4. Juliette 4, gol 966. Gol 1097, sol 57, direito, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito 1, 2, 1, 9, gol 0, 9, 7. 04 na final, cheque o trem, torre 1, 1, 8, 9, 5. Excelente, 2, 9, 5, gol, 0, 4. Baixo do trabalho na final do EF, 8, 10. Para 04, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Não, aproximação de pouso, agora 0, 4. 97, siga via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1097. Rochaneiro 6315 para o táxi 164, 420, Galeão. Alvo Iduna, ajustado 1015 e descida para 2000 pés, sem restrições. 2000 pés para Iduna. 1-0, confirmando 1-0 na mesa? No Azul 4462, contato estabelecido, nós de Mute 225 a 56 milhas, descida para 2000 com 10 no 5. Descida para 2000, 10 para 5, 4, 2, 2. Controle Salvador, boa tarde, Xené mesmo. 1-4-2-5, dá para 4. 240 para Gels. É coluna da 10, saída da L, transição coral, após coral conforme ordem. 1208-5407. Que autorização, 240 conforme, coluna da 10, da L coral, 208-5407. Boa, 2017, boa. Boa, boa. Solo Salvador, 4065. 4065, coordenem com a equipe de solo. Após o Avianca que sai do pátio, autorizado para chegar aqui e acionamento. Em coordenação, após o Avianca que sai do pátio, autorizado. Azul 4065. Corrigindo, é o Boeing da Gol, ok? Boeing da Gol, então. Após o Boeing da Gol, está autorizado, 4065. Após 2000, Lenda, Lenda me deve, tá? Exato, após 2000, Lenda, Lenda me deve, 4. 097, siga a via Juliette, portão 9. Juliette, 209, gol, 99, imagina, 1097. Salvador, bom dia, Salvador, boa tarde, gol 984, informa Del Papá para Aracaju. Gol 967, ponto cópia? Ponto cópia. Autorizado 360 para o Galeão, decola da pista 190, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após da Birumi, intercepta a Venda Vemer 857, segue conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5413. 360 autorizado, conforme rota do plano de voo. Decola da capiteira 10, curva direita, da El, Leda, Irumi. Depois segue a Venda Vemer 857. 1208, controle de saída, 5413, transponda, 967. Correto no 967, para o feedback acionamento. Camarada, 967. 1884, ponto cópia? Copia, 84. Autorizado, 230 para Aracaju. Decola da pista 10. Saída Pulca, Jama para Jama direto. Controle 120, decimal 8. Transponda 5426. 230 para Aracaju, Pulca para Jama direto. Decolador 90, controle 208, transponder 5426, gol no 884, 907. Correto, no 884, sem para o feedback, acionamento. Chama nessa, obrigado. Zero. Gol no 967, coordenando com a equipe de solo, após a companhia parquear à sua direita, no 9, está autorizado o feedback, acionamento. Após a passagem da... Aeronave da companhia, à direita, está autorizado para o feedback acionamento 967. Deixa eu ver, você te espera. Até. A 04, sala 01, libera a direita, sala 1, 2019. Sala 01, 2019, o coração só. Guará 04, táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa, reporte antes da táxi de Juliette, Guará 04. Tua 6321, portão 06, por estiver com a senhora. 6315, livre de colagem, ventana 0, ventana 60 graus, 89. Ventana 0, 83. Agora 04 para a Delta, para cruzar para o pátio de autoridade, correto? Chegou para o pátio de autoridade, né? Pátio 62. Pátio de autoridade da base aérea, agora 04. Pote de autoridade fica próximo à cabeceira no zero. Sendo assim, o táxi será até o ponto de espera após se gravar para o pote. Então siga em frente e aguarde antes da táxi Juliette. Pode segurar a 04. Está vendo a viatura? Sua direita? Pode segurar a 04. Agora a 04. Ok, ela está aguardando lá. Tem, mantém o 2017? Tem, o 2017 ali, mantém. Ok, obrigado. Ele falou ao 0-Station, foi 0-Station, bom voo. 0-Station, 4-4. 8-2, Guará, 0-4. 7, Guará, controle 6-3-5, Bastanero, cruza 1.800, não guarda. Passagem 6305, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, saída da El. Descensão 360 da El, quantidade de guarda da El da presença? Utilizado após 2000, o da El intercepta a via. Ok, da El após 2000, intercepta a via. Guará 04, siga o Embraer das ruas à frente, manda no ponto de espera. Transfere novamente 2895. Táxi azul 4065, temos 9:30 a bordo, 4:51, alternando Ribeirão Preto. 4065, siga via Índia no ponto de espera 2895, ajuste no 0-105, bom voo. 1095, direito na Índia, torre 2895, azul 4065. Aerotax 90967, desabordo 171, ao autonomia de 3:40, alternando Guarulhos. 1967, sigo a Avianca para o ponto de espera, quando a torre 1895, a gente 1015, bom voo. Vai seguir a Avianca, o 967, bom trabalho. Azul 4462, autorizado final de procedimento ILF X-Ray Piston no 0, ajuste permanece no 0 no 5, reposto estabilizado. No 0 no 5, está autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado Azul 4462. Junto 8000 hoje, né? 6314. 6314, desce até 3000 pés, ajuste no 0 no 5, cancelada a restrição de altitude. Agora 3000, livre da restrição 1015, Oxané 6314. Oxané 6254, chama agora o centro de exercício, frequência 125.1, secundária 133.95, bom voo. 251, 3395, 6254, muito bom. Agora 0440, tá? 0 para o cruzamento, e 42, deixa eu dar para o Tem, Guará 04, mantém o posto. Guará 04. Táxi 6321, estamos com 163 a bordo, 4 horas, confirma. Oxané 6321, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi em Índia. Próximo ao ponto de espera chama a torre 18.95, altímetro 10.05. Via Táxi Índia, ponte espera 18.95.63. Bono 884, mantém a posição, Bernardo. Mantém a posição 884. 2. Controle, boa, voo 2017, passa 4000. Voo 2017, contato radar estabelecido, sobe e mantém nível 240, a saída da El. Foi evacuada presente? autorizado. Ok, final também 180. Gol 2017. Mete 180, final autorizado, gol 2017. Obrigado. 04, na escuta da torre. Vai de novo, agora certo. Quando pode prosseguir via Charlie e ingressar assim que a aeronave iniciar a rolagem? Agora 04, a gente atenta a rolagem do tráfego assim que a taxa estiver livre, o senhor prossegue via taxa Charlie, ingressa e reporta livrando a pista por gentileza. Copiado 2 horas e 8 minutos para a gente. Positivo aos 2029 o pouso Delta Alpha Yankee. Controle, 4462 está estabilizado na ILS. 4462, torre 1 no 8, decimal 95, uma pouso. 1895, obrigado, uma boa, senhor. Azul 4065, decolada 09, chama controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, azul 4065. Salvador, uma boa, o azul 4462, está na sinal do LS, passou até a marca, está chato para lá. Azul 4462, continua a aproximação, aguarda para sair. Aguarda. Salvador, gente, da nave nacional, na escuta? Puxa, né, 6321, não escuta? Puxa, reportou, visual com a nave nacional, mantém ponto de espera. Após o pouso da aeronave nacional, alinha e mantém pista no zero. E como que a sua transmissão está com forte ruído, ok? Vou checar agora por aqui, tá ciente da aeronave, após a mesma alinha e mantém pista no zero, 6321. Azul 4462, livre pouso no zero, vento 170 graus, 079. Livre pouso na pista no zero, azul 4462. Agora a pista no zero, 04. Tente para 04, não pode ter frequência. 04. São 3127, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 095, via chegada a ponta. Na 6314, descida autorizada para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizada a final do procedimento, reporte estabilizado. 2 mil autorizado, acusará estabilizado, 6314. Gente, mandei escuta guardando para a porta, você está nem mais que nem informação com os papais. 5, decimal 1, secundária, 1-3-3-9-5, bom voo. 2-5-1-3-3-9-5-6-3. 2-4, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Fátima Índia. Próxima ponto de espera, chama a torre, 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-5. E autorizado até a ponte de espera de aérea, via lá, tem uma 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, 2 lá, Azul 4462, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Táxi via Alfa, azul 4462, reporte antes da Juliette. Edson, estou esperando no 0. 1967, boa tarde. Ali, mantém pulso no 0. Ali, mantém no 0, 97. Cove, 2097, obrigado. No nível 1 no 100, decola da pista 10, curva à direita, saída da Coral. Transponder 5451 no controle 120 decimal 8. Vitor Limex aí, cotejamento correto, chame para o acionamento. 462, Juliette, 4. Juliette, box 3, azul 4463. 03, papai. 0316, chama a torre, 1 no 8, decimal 95, Mombouso. 895, grato, boa, 6304. Boa noite, Juliette. Salvador, boa tarde, Oceané 6314. Controle 6321, decolamos nossa escuta, boa tarde. Boa, Oceané 6321, no contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída Argo. Saída Argo, 360, 6321. Cliente observando, aguardando, 6314. Nove meia sete, livre decolagem, piscina 0, vento 150 graus, 069. Piscina rolagem iniciando, 97. Puxando 6314, continue aproximação, para informação, aeronave iniciando a rolagem na piscina 0. Gente, eu observo, 6314. Boa tarde, Salvador, 884, da Gol, pode esperar. 1884, boa tarde, mantém a pode esperar. Mantém a pode esperar, 884. Sobre possibilidade do 6321, rua Arbor, rua Enefa. Foi direto, Lepa, o 6321. Lepa na pro, obrigado. 6314, livre ponto 10, vento 160 graus, 069. Poder confirmar o vento, por favor? 170 graus, 059 agora. Regrato, livre pulso, 6314. Bom, 9967, decolado 105, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 608, boa tarde, 67. Bom, 1884, visual com tráfego nacional. Visual, 884. Bom, 1884, após o pouso da aeronave, a linha e mantém pista 10. Após o pouso da aeronave, aqui mantém na 10, 884. A 67. Julio San, 3217, informa um pequeno desvio à direita pro 225, 20 milhas aproximadamente, 15 milhas aproximadamente. Eu já desvio, 3217. Tá, 3217, hein? Do 4065, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95, bom voo. 251-3395, o bom trabalho, azul 465. Na 6314, solo 17, livre direito, chama solo em 1219. 219, 6314. 7. Obrigado. O 2017? Obrigado. 2017, serviço da encerrado agora, sudoeste de Salvador, 55 milhas. Mantenha o nível de voo 180, chama o controle Léo, frequência 120, decimal 1, no bom voo. Boa. Xané 6314, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para o 612, 6314. Gol 2017. Nível 884. Tá 3217, vou direto a Duna. Duna, tá 3217. 3217, prossegue descida até 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, sem restrição de altitude, autorizado a final do procedimento na sua de Duna, resposta estabilizado, o ajuste em Salvador no 0 no 5. Bom, 0 no 5, descendo 2000 pés, em Duna autorizado o procedimento, tá 3217. Controle, uma boa, voo no 885. Voo no 885, acione a identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada bom. Silêncio, 050, via bom, eu voo no 885. Controle, Salvador, boa tarde, voo no 884, decolado Boca. Voo no 884, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 230, via saída Boca. 230, sai da boca, 884. Saco Salvador, boa tarde. Oxané 6327, formação Papá. Autorização Ilhéus 220, por gentileza. Gente, Oxané 6327, Papá, confere, agora a distância para a próxima. Oxané 6321 autorizado, nível de voo 320 como nível final. Maravilha, 320, 6321. Chamé 6321, agora chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. O Chamé 6321? Foi possível, senhor, desculpa, não compreendeu as frequências. 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 128, 260, obrigado. Gol 1967, agora chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 251, 3395, bom dia, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1920, 2120, 2120, 2120. informação para passar? Voo número 20, aciona identificação, desce ao nível de voo 060, chegada Mari, voo ITAP, para ITAP intercepta via. Essa 060, controle de ITAP após essa via 160. Está passando o Mike Bravianchi, cruzando 150, transfere para 130, inicialmente. Boa, Mike Bravianchi, a sua identificação, desce ao nível de voo 080, chegada Amã. 080, chegada Amã, Mike Bravianchi, correto? Controle no 85, com pequeno desvio à direita, 3 graus, previsão, informação. 1885, autorizado desvio à direita. Autorizado desvio 1885. Confirmando Mike Bravianchi descendo para 080, chegada a mão. Positivo, Mike Bravianchi. É, graças. O voo no 85 após o desvio está autorizado direto Duna. Após o desvio, pro de Duna, o voo no 85. Voo 1884, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 126.85, bom voo. Recife 2545.84. Tá, 32, não sei atualizado, zona zero. Ok, controle? 32, não sei atualizado. 3217, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1195, boa. Chame 327, pronto, quatro. Autorizado. Chame 327, autorizado, salvador para Ilhéus. Via rota do plano, nível 240. A cola da pista no zero, curva direita, saída da El, transição coral. Transponda 5457, controle no 20, decimal 8. O 2400, controle da cola da El, curva direita da El, coral. 5457, 1208, chama 327. Correto, chama 327, chama para fechar cancelamento. 7 milhas sudoeste, Salvador. Voa pro direta de Itape para interceptar a chegada Mari e a descida está autorizada para 4 mil pés com ajuste no 0 no 5. Positivo, então mantém ainda a proa do VOR de Salvador, a descida está autorizada para 4 mil. O Eco do Novembro, o ajuste no 0 no 5, confirmando, transportando em pé. Voo 1885 na proa de Duna, descida está autorizada direto para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 0 no 5. Tem condições de interceptar a final nesta proa? Afirmativa, tem condições, descendo para 2 mil na proa de Duna, autoriza apenas passar Duna acima de 2 mil? Critério. Maravilha, critério. 1885. Solo 27, libra direito, chama Solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 3217, livrando. Tá 3217, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 7, tá 3217. Uno 620, a descida está autorizada até 3 mil pés sem restrição de altitude, ajuste no 0 no 5. Descida, critério até 3 mil, com 1 0 no 5, com 1 0. Autonomia alternativa, Vitor Lima, que sei? 4 a bordo, 4 horas e meia de autonomia alternativa, Bravo, Carlos. 070, via chegada Mari. 070, chegada Mari, Mike Braviac. Botão 3, a mensagem foi pro Botão 3192, Mike Braviac está nivelando agora no 80, positivo? Negativo, é só manter? Consegue até 4.000, 1015 ajuste. Para 4.000, ajuste 1.0.5, Mike Braviac. São 3.1.9.2, copiou a mensagem? Recebeu, senhor. 10, chegada Mari, até o 70. Positivo. Correção para onde está? Vitor Lima X-Ray, sente uma reposta. Cada sinal do procedimento, reporte estabilizado. 2.000 com 0 no sino, reporte estabilizado, gol no 620. Baixado, travado. Modifique o código para 5057. 5057. Correto, chama para pushback. Solo Salvador Moura, Chanel 6355, informação Quebec. Solicito autorização ATC, limitado a nível 360, 54. informação com o Quebec, aguarde distante, número 2 para 4. Aguardo, Xanê, minha 35. Bolo 966 para essa cota? Está pronto, 966. Bolo 966, autorizado, Ceará Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, via Upper Zulu 0, Nilma, pós-direto. Nível 370. Decola da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponda 5474, controle 120, decimal 8. Ciência autorizado, Campina Grande. Upper Zulu 10, Nilma, nível 370, Pucas e Paré saída, transponder 5474, controle 1208. Bolo 966, cotejamento correto, chama para prospecto para nós. Camará. Oxana 6355, pronto 4. Pronto 4, Oxana 6355. Oxana 6355, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos, via roda do plano, nível 360. Cola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5501, controle 120, decimal 8. Eu estou pedindo informar apenas após a pedula 1-0, que segue a Tango Bravo Eco Tabater, ou segue uma outra rota que nós temos aqui, o Notan, diferente da nossa rota, o 6355. A rota é Upper Zulu 1-0 após Papá Alfa Índia, DCT 1 Bad, Upper Zulu 4-4 após Pagog. Ok, então autorizado Guarulhos, nível 360, via plana Pesolo 1-0, Papa Alfa Índia, Umbad, Pesolo 4-4 com Bog. Fala da 1-0, da Elde e da Módiva, sendo que 01, controle 1-208, Xané 6355. Xané 6355, cotejamento correto, Xané, para prospecto sanamento. Xamaria, prospecto sanamento, Xané 6355. O Mike Bravianchi é autorizado a descida até 2 mil pés. O ajuste permanece no 095. 2 mil pés, Mike Bravianchi. Salvador Blanc, último décimo, Guará, 0 ponto. Autorizado no LS, o gol 1-6-2-0. 1-6-2-0, completa final, chama a torre, 1-8-95, uma pousa. 18-5-4, gol no meio 2-0. Muito obrigado, Patrícia. Ótimo. Gente, liberando a direita, 1-2-1-9-9-8-5, boa tarde. Do seu lado, boa tarde, gol 1-6-2-0, estabilizado no LS. 1-6-2-0, continua a aproximação, agora está livre. Agora está livre, gol no meio 2-0. Gente, completa a redução para 1-8-0, nós. Autorizada final do procedimento, vai seguir tráfego agora na posição de 12 horas, 7 milhas, está passando marcador externo, é um Boeing 737-800. Mike Bravianchi, certo, faz a redução no 8-0. 5-4-1-4. Mike 4-1-4, Guará 0-4. Guará 0-4, with the back right. Call me ready to start up.